Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Em semana de celebração da música do José de Combo, num concerto na Aula Magna, a Radar recupera um dos álbuns da carreira do duo. No álbum de família, Viagem até 2008, na companhia de Lusitânia Playboys, na altura, o registro mais elaborado do José de Combo, com vários convidados especiais e internacionais. O conjunto de canções que vamos ouvir já de seguida permitiu também que o grupo chegasse a um público maior, conseguindo entrar até no top de vendas de discos em Portugal, o que por si só já foi um feito notável. Durante a próxima hora, a guitarra de Todd Tripps e o contrabaixo de Pedro Gonçalves, com instrumentais e apenas uma música, vá lá, cantada, que respiram fado, folk, desert rock e sons a lembrar os Western Spaghettis. Além da música, vamos também resumir o percurso dos José de Combo, que disco após disco revelaram sempre uma maior ambição sónica, sem nunca perderem a identidade que os tornou um caso raro de culto e qualidade em Portugal e não só. Início de Lusitânia Playboys na Radar com os temas Sopa de Cavalo Cansado, com a participação de Nuno Rafael nos coros, depois Rack Song, com Zé Vilão na percussão, e Manobras de Maio, onde Pedro Gonçalves assume a maioria dos instrumentos e convida Alexandre Frazão para a bateria, João Marques para o trompete e o norte-americano Hal Gelb para tocar piano. São os Death Combo em 2008. Thank you. Thank you. O início da história do Zé de Combo cruza-se com o final da banda Lulu Blind, liderada por Tó Trips. O grupo formou-se em 1991 e durante os anos seguintes lançou dois álbuns de rock cru e sujo, com canções cantadas em inglês. Foram os registros Dread e Blast. Depois de uma pausa de mais de 5 anos, os Lulu Blind regressam em 2001 e com nova formação, com os músicos Samuel Palitos e Richard Pedrosa a juntarem-se a Pedro Vargas e a Tó Trips. Editam então o seu disco mais ambicioso, Foge de Ti, com 10 músicas e em que trocam o inglês pela língua materna, o português. O rock alternativo de guitarras com a voz rouca de Tó Trips teve mesmo algum sucesso comercial com o single Atirar-te ao Ar. Foi nesse mesmo ano de 2001 que Tó Trips conheceu o contrabaixista Pedro Gonçalves. Encontraram-se num concerto de Hauguel, bem Lisboa, e no final Tó Trips pediu boleia ao Pedro sem saber que ele não tinha carro. Foram então a pé, percorrendo o Bairro Alto, ao mesmo tempo que conversavam sobre música. Pelo meio, e à medida que descobriram que tinham interesses musicais em comum, surgiu a ideia de colaborarem para uma coletânea que na altura estava a ser preparada de tributo a Carlos Paredes. E é nesse momento em que os dois músicos decidem compor em conjunto que nasce o projeto Dead Combo, onde Tó Trips e Pedro Gonçalves assumem duas personagens, uma espécie de cangalheiros decadentes. O tributo ao gênio de Carlos Paredes, denominado como Movimentos Perpétuos, teve contribuições de Sam the Kid, Rodrigo Leão, Carlos Bica, Mário Lajinha, Gaiteiros de Lisboa e, entre muitos outros, o tema Paredes Ambience, com composição de Dead Combo. E de súbito tinha nascido o som muito característico do grupo, o cruzamento das referências do fado, da cultura lisboeta, com os sons do western, com os ambientes do deserto, americanos ou portugueses. Pouco antes desta primeira gravação e numa altura ainda de definição do projeto Dead Combo, Tó Trips já tinha gravado sozinho um conjunto de músicas apelidado de Guitars From Nothing. Foi assinado como Dead Combo, representando assim o seu primeiro disco, mas que só chegaria ao mercado em 2007. Mas Tó Trips encontrou em Pedro Gonçalves o parceiro ideal para este universo particular e juntos expandiram a música e as temáticas, primeiro em bandas sonoras e em 2004 no primeiro registro em que participam os dois. Na Radar, o regresso a Lusitânia Playboys de 2008, agora no álbum de família, quatro temas: Desert Diamonds, Enraptured with Lust, onde participa Kid Congo Powers na voz e guitarra elétrica. O músico que fez parte dos Gun Club, dos Cramps e dos Bad Seeds de Nick Cave oferece as letras e voz à música num momento raro na carreira dos Dead Combo. À frente, escutamos Cuba 1970 com a participação de João Marques no trompete. Depois, a faixa título Lusitânia Playboys, com Zé Vilão na bateria e Elder Nelson na percussão. A terminar esta sequência de quatro músicas, a versão muito particular dos Dead Combo para Like a Drug, dos Queens of the Stone Age. Pedro Gonçalves e Tó Trips contam com a ajuda de Ana Quintans, Zé Vilão e Nuno Rafael. Enraptured with lust, about what they got into, extinguished. A song originally written, rebirth, a fading process for them. And you see punk rockers in there. It's all about costume. It's all about drag. But each one has a struggle for himself. The perfect ones have only crept away. Time's about the satisfaction of people at the ruin of others, at the ruin of hope. A little story about having second thoughts. What's going on? The world is impermanent, miserable, and within a year. It's just the story of a drag queen. That was really about the rapture with lust. Overwhelmed about what they got into. experiences, itchy and dark. Interested in this kind of debauchery. We feel foolish about it. Enraged with anger. Blinded by delusion. With mind ensnared. A million years ago with Robin. A thinking man's garage rock record. Extinction of all phenomena of water moving over the surface of the lake. I don't know if garage rock is what they think. But they should. Death, sorrow, lamentation for me to sing. Spectator creates the New York of a different illusion, of one in the same mass. Kind of thing that says, okay, you're kinky, so right on. Right on. This is truly peace. Karmic formations maintain and store energies. Now, if you want to boil it down. Since our inception, we manipulated it back into consciousness. This is after clearing away worldview, disease. This is the highest. The weather, war. We wear leather in rebel stands. Contemplation. Of the body, a real rock, the one from the unrecognizable. But I had other ideas, and also it fit into the theme. In no time, in this very life, make yourself known, realize, and make your own. Antes dos Dead Combo se atirarem ao primeiro disco, participaram no cineconcerto do filme Sudwestern e depois compuseram a banda sonora para a guitarra com Gente Lá Dentro, filme de Edgar Pera. Finalmente, em 2004, sai o registro de estreia da dupla Tó Trips e Pedro Gonçalves, refugiaram-se no Monte Alentejano e convidaram alguns amigos como Zé Pedro, Gui, Nuno Rebelo, Sérgio Nascimento e juntos gravaram o Volume 1. O álbum recebeu críticas muito positivas, alimentando o culto que aos poucos cresceu à volta de Dead Combo e das suas composições a lembrar o deserto americano, invocando Ray Cooder ou Ennio Morricone. Seguiram-se concertos por todo o país e ainda algumas incursões por Inglaterra, onde aliás o radialista Charlie Gillett se tornou grande divulgador de Dead Combo. Em 2006, os dois músicos regressaram à composição e expandem ainda mais o seu universo, onde o Western Spaghetti, o Fado e orquestras mariachis voltam a conviver. Nesse ano sai então o Volume 2 e com o subtítulo Quando a Alma Não É Pequena, numa referência clara a Fernando Pessoa. O registro é mais elaborado e chama a atenção pelos colaboradores como Peixe, dos Ornatos Violeta e Pluto, Sérgio Nascimento, Nuno Rafael e o Homem-Tigre, Paulo Furtado. Os ambientes melancólicos retirados da guitarra de Tó Trips e do contrabaixo de Pedro Gonçalves voltam a conquistar a crítica e um público ainda maior. O álbum acaba mesmo por entrar nas listas de melhores do ano da imprensa portuguesa do género, conquistada pelos vestígios de tango, flamenco, folk e até a música klezmer, ou seja, uma verdadeira abertura aos sons do mundo por parte de Dead Combo. Mas essas experiências de fusão e de arranjos tornam-se mais ambiciosas no próximo álbum, onde a dupla parece abraçar ambientes mais festivos, sem nunca perder a melancolia que marcou os primeiros registros. E é com o Lusitânia Playboys que, na altura, chegou às lojas com o apoio da Radar, que os Dead Combo dão o salto para o grande público, chegando mesmo a entrar no top de vendas em Portugal. Regressamos agora a esse trabalho da banda portuguesa com mais 4 faixas: Stendhal na Furada, depois Mr. Leone, também Canção do Trabalho DC, com a participação de Jorge Teixeira na viola, Jeremy Lake no violoncelo, João Costa e Alder Nelson nos estrados, e todo o ambiente rural que se ouve neste tema foi extraído das recolhas de Giacometti. A fechar esta sequência de 4 temas, o single Putos a Roubar Maçãs, Dead Combo em 2008. Thank you. Perdo lugar. Está tudo certo? Está pronto. Minha gente. Thank you. Em janeiro de 2008, Tó Trips e Pedro Gonçalves atiraram-se à produção do novo álbum de Dead Combo. As gravações decorreram em dois locais distintos, no Centro de Experimentação Artística na Fábrica da Pólvora, em Barcarena, e na Sala 2 do Cinema São Jorge, em Lisboa. E desta vez abriram as portas, o coração e a alma a sons mais festivos, influenciados também pelos vários convidados que tiveram um verdadeiro input criativo nas novas composições. Nas palavras dos próprios, Lusitana Playboys assume-se como um álbum mais barroco, mais elaborado e mais experimental. Em março de 2008, e com o apoio na distribuição da editora Universal, o disco chegou às lojas. Além do álbum em si, o registro foi editado com um DVD que trazia um concerto no Cabaré Maxime e ainda os vídeos para 7 faixas de Lusitana Playboys. O álbum, o mais ambicioso até então da dupla, fez explodir a popularidade de Dead Combo, para além de um circuito mais alternativo. E prova disso são os concertos sempre cheios que, desde então, a dupla testemunhou e em diferentes salas e cineteatros espalhados pelo país. O mais recente Lisboa Mulata voltou a confirmar o talento de Tó Trips e Pedro Gonçalves no cruzamento de referências que começam em Lisboa, na exploração da sua diversidade cultural e que depois parte para o resto do planeta. Mais recentemente foram mesmo a banda convidada no programa de televisão de culinária de Anthony Bourdain, ou seja, a passarem ainda mais as fronteiras de Portugal rumo a outras paragens, neste caso em especial paragens americanas. Os Dead Combo celebram esta semana na Aula Magna estes últimos anos de música num concerto onde contam com vários convidados, como por exemplo o fadista Camané. Na Radar, o final do programa de hoje, o álbum de família termina com as últimas 4 faixas de Lusitania Playboys, álbum marcante na história de Dead Combo. Malibu Fair, já a seguir, depois Fuga em correria menor, com Alexandre Frazão na bateria, Jorge Teixeira na viola e Jeremy Lake no violoncelo. À frente, Old Rock and Roll Radio, com Marco Franco no theremin, Alexandre Frazão na bateria e Elder Nelson a estalar os dedos. E mesmo a encerrar, Lisbon Berlin Flight, TP-1001, com o contrabaixo de Carlos Bica. Tó Trips e Pedro Gonçalves, os Dead Combo, em 2008. We'll be right back.